saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão. Esse luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá no sertão. Não há se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia nos nascer no coração. Não há terra e dormindo de uma vez, ser enterrada numa grota pequenina, onde a tarde a sururina chora sua viuvez. Não há